atenção. Preste atenção. Preste atenção. Crack maldito, quem foi que criou? Tô ligado que não foi a mão do criador. Crack maldito, quem foi que criou? Tô ligado que não foi a mão do criador. Aqui é Franca, interior paulista, ladrão sem comédia, é louco e suicida. Na madrugada, na sexta-feira, ladrão espanca nóia, joga ele na represa. Aqui é a Zona Norte, é City Petrópolis, onde predomina a lei do mais forte. Está devendo e não paga. Irmão da Val, manda ele lá pra vala. Comédia safado, pra puta que pariu. Não pagou o que devia, agora vai boiar no rio. Lá com as traíra, com os espírito, o IML vai achar seu corpo derretido. Crack maldito, quem foi que criou? Tô ligado que não foi a mão do criador. Crack maldito, quem foi que criou? Tô ligado que não foi a mão do criador. Veja o papel, atrás de um papel, meio dia, mó lua. Meu Deus do céu, me ajude a saciar a minha noia. A minha noia. Até um copo de pinga, pra ele é vitória. Atrás de um traficante pode ser qualquer um. Às vezes eu dou sorte de trombar o Mussum. Dizem que ele serve mais regado. Vejo vários noia, freguesia do caralho. Depois de um mesclado, vejo ele mais contente, feliz e sorridente com a química na mente. Mas sua alegria não demora, não corre atrás da dura pra fumar outra noia. Crack maldito, quem foi que criou? Tô ligado que não foi a mão do criador. Crack maldito, quem foi que criou? Tô ligado que não foi a mão do criador. A quadrilha de morte hoje tá toda reunida no predinho, virando a esquina, penhora o celular, o boot e a camisa do timão. Tudo na ouriça de jogar na seleção do craque. Que vício maldito. Dá ideia no papel aí, para com isso, penhorou. Esses dias documento sua carta. Trabalhar que nada, fica louco na quebrada. Fumar e viajar, voltar a ser criança. Lembrar das coisas boas, alegria de infância. Mas sua viagem dura pouco, não corre atrás da dura pra fumar um bicho louco. Papel, para com isso. Papel, para com isso. Para com esse vício. Para com esse vício. Para com essa noia. Para com essa noia. Preste atenção. Pede a Deus uma vitória. Crack maldito, quem foi que criou? Tô ligado que não foi a mão do criador. Crack maldito, quem foi que criou? Tô ligado que não foi a mão do criador. Veja a esperança se apagando nas pessoas. Menor entra no crime, a vida é pouca. Deu um dia, se formar cidadão, ter um bom emprego e jogar na seleção. Papel que cresceu, põe o sonho da bola. Na vida deu um paque, é o craque, é vitória. Talaricado por um safado que fez ele se jogar do seu barraco. Crack maldito, quem foi que criou? Tô ligado que não foi a mão do criador. Crack maldito, quem foi que criou? Tô ligado que não foi a mão do criador. Vejo várias correrias, muitos noia. Só Deus pra dar uma vitória. Bruninho, Preto Lê, formação de quadrilha, emissários do gueto. Ouça, esse som sem preconceito, paz.